Rádio Fora do Eixo apresenta Ligue os Pontos. Todo circuito conectado ao vivo. Boa noite, Circuito Fora do Eixo. Eu sou Camila Cortielho, do Coletivo Pegada, e a gente está começando agora a transmissão do Ligue os Pontos. Esse é o terceiro programa que a gente faz, ligando pontos de vários lugares do país. Nessa edição, especialmente, nós vamos ter conexão lá com Buenos Aires, na Argentina, lá com São Carlos, interior de São Paulo, com Massa Coletiva. E estamos aqui na base, transmitindo de Belo Horizonte, com apoio do coletivo de Sabará, que é o coletivo Forceps. A Rádio Fora do Eixo é uma iniciativa de mídia livre, inclusive sobre isso hoje tivemos ótimas notícias com o resultado do edital do Prêmio de Mídias Livres do Ministério da Cultura, que fomos premiados, o Coletivo Pegada, com a iniciativa do site do Coletivo Pegada, o Independência ou Marte e também o MIC, lá de Cuiabá. Acho que o jovem pode falar um pouquinho aí sobre esse edital de mídia livre e como é legal ser contemplado num edital que premia iniciativas de mídia livre, certo, jovem? Oi, galera, tudo bom? Boa noite. Boa noite, jovem. Acho que estamos com um pequeno problema de conexão com o jovem aqui, mas eu, por enquanto, vou tentar continuar chamando o jovem. A gente começou essa transmissão ouvindo Vespas Mandarinas, que está à disposição para download no nagulha.com.br. O nagulha.com.br, inclusive, vai começar um novo passo aí da sua estrada a partir da semana que vem, inaugurando diversos blogs e um novo layout para o design. Então, sugiro a todos que fiquem atentos no www.nagulha.com.br. Vou tentar falar de novo com o jovem lá em São Carlos, do Independência ao Marte. Está na escuta, jovem? Oi, tô sim. Começa, né, que nem você falou, mais uma edição dos pontos, heróica, né, tentando conexão com lugares longe, conexões instáveis um pouco, mas eu acho que faz parte já da estética desse programa, né, a gente buscar conexão acima de tudo, a vontade de fazer acima de tudo. São que também aquela para semana passada, teve problemas técnicos, então a semana a gente aí resiste e vamos enfrentar. A gente vai falar daqui a pouquinho já com o Gomes, do Coletivo Sintomática, com o Leandro, que estive lá semana passada. A gente ia estar fazendo a transmissão de lá, mas hoje a gente faz daqui. Só acho que é legal, antes de chamar eles para entrar, divulgar também as outras coisas, né, que a gente vai ter no programa hoje. A gente vai falar um pouco mais sobre o mercado da música, né, o debate aí que está quente, vários encontros presenciais discutindo sobre o atual mercado da música. Então a gente vai trazer mais ideia agora com o Pablo. E a gente ainda vai falar sobre a Tour Fora do Eixo desse mês que está rolando. Os Helps é a banda que tá rodando todas as cidades. Em algumas cidades o Pocas Borboletas está junto, em outras o Vandaluz está junto. Então a gente vai falar com eles para contar um pouco mais da experiência aí do que é estar rodando São Paulo e Minas, vários dias sem parar, né? Beleza? Tranquilo aí? Como é que você está? Tudo certinho aí? Feliz? Certíssimo, jovem. Bacana aí sua apresentação do nosso roteiro. Legal para a galera que está ouvindo ficar esperta em tudo que vai rolar hoje. Opa! O jovem caiu novamente, galera. Esse é um dos problemas e das consequências das transmissões experimentais que o Circuito Fora do Eixo sempre faz, pautando as ações laboratoriais para crescer mesmo a experiência e trabalhando na tecnologia do possível, que muita gente chama de civirologia. Na semana passada a gente tentou fazer o link também, não deu certo, tivemos problemas técnicos, mas hoje a gente já está conseguindo prosseguir um pouco mais. E vou tentar falar de novo com o jovem, ver se ele atende lá em São Carlos. Estamos tendo problema de conexão ainda, para ele puxar a pauta da viagem que ele fez pela Argentina. Ele foi lá apresentar o Independência ou Marte para a galera de Buenos Aires e região. Fez uma pequena turnê, falou bastante sobre o circuito fora do eixo, conectou com os coletivos que vão até falar com a gente hoje mais tarde. O Sintomática, por exemplo, do Gomes, que já está escutando aqui a gente. É, e além de falar sobre o circuito fora do eixo, também fazendo sua famosa discotecagem radiofônica do Independência ou Marte, famosa pelos delays e pela alta qualidade de música brasileira que sempre toca por lá. Será que a gente já consegue outro link com o Jovem? Jovem, você está na escuta? Oi. Jovem, conta pra sim, gente valeu como pelos é que foi elogios, lá me... desbravar a Argentina. Cara, foi uma experiência, assim, acho que eu não vou nem falar muito, porque é tanta coisa, assim, que é difícil de falar no pouco tempo que a gente tem. Acho que é legal deixar a galera contar um pouco mais sobre o que tá rolando por lá. E quem quiser saber mais as experiências, no meu blog, que tá no portal Fora do Eixo, /Jovem Palerose, eu tô fazendo lá, registrando os diários aí desses dias por lá, que aconteceu muita coisa e acho que é legal para todo mundo mais do que só escutar, ir atrás, procurar saber mesmo. Tem vários links para os projetos que eu conheci, para as pessoas, áudios gravados também nesses dias para poder escutar e tal. É, acho que é legal a gente, mesmo como você falou da discotecagem radiofônica, né, a primeira coisa que rolou lá, a primeira atividade foi estar na festa Sintomática, que é do coletivo Sintomática, com o Gomes, que está com a gente na linha agora. E, assim, eu me sinto emocionado mesmo por tudo que aconteceu por lá, que foi meio sobrenatural, assim. Tanto o que estava acontecendo por lá, né? As manifestações mesmo, cada grupo artístico, cada banda, cada projeto que estava por lá. É, muito profissional e muito fodido esteticamente, artisticamente, inovando mesmo as linguagens. É uma proposta de intercâmbio de disciplinas, assim, muito grande. Acho que vamos dar as boas-vindas para o Rodrigo Gomes aí, porque daí ele mesmo conta um pouco mais sobre o Sintomática como festa, como coletivo e eu acho que em expansão, na verdade, né? Como algo, como quase um estado de espírito, assim, né? Dali Gomes, tudo bem? Como andas? Jovem, bem? Tudo bem. Acho que ela... Você conta um pouco do Sintomática, da festa, do coletivo... Do festival. Sintomática, nosotros, bueno, estuvo, como decía recién Jovem, él estuvo participando con Independencia o Marte el sábado pasado, en la anterior, en la fiesta Sintomática de junio. Sintomática comienza a fin del 2008 con un festival que nosotros hicimos en diciembre del año 2008 en un lugar clandestino, al aire libre. Sintomática, a mi criterio, deviene de un proceso muy largo que fue todo un año, en donde a dos personas más, Sebastián y Alejo, pusimos un lugar clandestino en Buenos Aires. En Buenos Aires hay como muchos problemas legales para habilitar y abrir bares o casas de shows en Buenos Aires. Ese problema llevó a que muchos artistas de la ciudad comenzaran a hacer sus actividades artísticas en lugares clandestinos, en lugares que no tuvieran habilitación y en esos lugares, a mi criterio, empezaron a ocurrir cosas muy interesantes. Las cosas más interesantes dentro de esta ciudad, a mi criterio, insisto, empezaron a ocurrir en lugares clandestinos. En los lugares clandestinos lo que empezó a funcionar fue que la gente que estaba haciendo las cosas las hacía porque tenía ganas de hacerlas y no esperando ningún rédito económico, y eso llevaba a que la expresión artística sea mucho más sincera, a mi gusto. Después de un año de estar como al frente de un lugar clandestino que se llama Departamento Único y que sigue funcionando en la actualidad, a fin de año yo, junto con Julia Arbós, que es con quien organizamos Sintomática, armamos un festival en un lugar clandestino al aire libre que duró todo el día. Empezó a las 3 de la tarde y 3 de la mañana, y plantamos como un nuevo lugar para nosotros que se llamó Sintomática y que desde el 2008 que estamos haciéndolo, y durante el año hacemos una fiesta mensual. Todos los meses hay una fiesta Sintomática y a fin de año hacemos un festival. Nosotros con Sintomática no tenemos ningún apoyo monetario, de plata, de dinero, del gobierno ni de ninguna empresa privada. Por eso creemos que nuestro campo de acción, nuestro lugar más importante es la programación. Es lo que ocurre dentro de Sintomática. Y nosotros desde la programación planteamos un lugar donde haya muchas disciplinas diferentes y esas disciplinas estén ocurriendo en un mismo espacio físico. Proponemos no solo cosas musicales, sino cosas de danza, cosas de performáticas, intervenciones audiovisuales. Y hay como un gran lugar a la experimentación y a cosas que no ocurren normalmente en ese horario. Y dura muchas horas la fiesta Sintomática, como lo habrá visto Joven cuando participó. Es muy larga y pasan muchas cosas a lo largo de toda la fiesta, cosas de diferentes lenguajes, de diferentes disciplinas que se entrecruzan a lo largo de toda la noche. Bueno, básicamente Sintomática es eso. Para nosotros es un placer hacerlo. Creemos que es un lugar, o deseamos que sea un lugar que pueda permitir en la ciudad de Buenos Aires el acceso a una forma diferente de realizar expresiones artísticas. Y hace poco empezamos como también a participar dentro del circuito Fuera de Ello. Yo el año pasado, con una banda que tengo que se llama Proyecto Gómez, tuve el increíble y enorme placer de poder tocar en un par de festivales del Fuera de Ello, como fueron el Calango y el Macondo Circus, y fueron experiencias increíbles, experiencias que pude tenerlas gracias a que Leandro, que ahora está organizando Buenos Aires Experimental, me dio la posibilidad de viajar con él y con su banda, y conocí a mucha gente de Brasil, y eso llevó a que me invitaran a formar parte del Fuera de Ello con Sintomática, y estoy sumamente contento de haber encontrado en el circuito brasilero gente que trabaje con el corazón, gente que trabaje con las ganas de hacer, y nada, y me siento sumamente honrado en poder estar conversando hoy con ustedes. Es muy importante y emocionante para todos nosotros acá. Maestro Gomes, queria fazer uma pergunta para você. Eu acho que um pouco assim do até algumas coisas que a gente discutiu um pouco semana passada, assim, de que Buenos Aires já tem alguns coletivos funcionando bem, mas talvez uma das coisas que falta acontecer é potencializar mesmo as trocas entre eles e tudo mais. Queria que você comentasse um pouco sobre isso e como você acredita que deve ser feito trabalho para realmente funcionar a cena musical de maneira mais forte mesmo. Mira, yo en Buenos Aires tengo la sensación de que el concepto de colectivo que ustedes en Brasil, el concepto de colectivo, mucho no existe en Buenos Aires. De hecho, nosotros a Sintomática no lo llamamos colectivo, le decimos Sintomática. Siguiente. El concepto que tienen ustedes, que me parece que en Brasil es producto de años y años de trabajo y de correr riesgos y de responder a una idea y un concepto de hacer las cosas, en Buenos Aires mucho no existe. En realidad me parece que en Buenos Aires hay como una, generalizando, ¿no? Obviamente hay una tendencia más a la individualidad, a hacer cosas cada uno por su cuenta y no vincularse demasiado. Me parece que sí, lo que existen son grupos de trabajo, que de alguna forma los que ustedes llaman colectivos, que trabajan pero en una forma bastante cerrada, no hay tanto vínculo con otros grupos de trabajo. Cuando aparece un grupo de trabajo, trabajan solos, no hay tanta relación. De hecho, cuando yo viajé a Brasil el año pasado, lo que me llamó muchísimo la atención fue no solo ver a grupos de trabajo en Brasil, los colectivos, sino ver la red, ¿no? Como el circuito y el intercambio constante que había y la fluidez que tenía esa conexión. En Buenos Aires eso tanto no existe. ¿Vos me escuchás, Paula? Oi, tá me escutando, Gomes. Travando um pouquinho, mas acho que dá pra continuar o pensamento, tá dando pra entender bem, sim. Bien. A ver, nosotros, por ejemplo, desde Sintomática venimos trabajando muchísimo constantemente porque al ser una fiesta por mes, lleva un trabajo constante. Como todo el tiempo estamos trabajando en la fiesta del mes y trabajando y produciendo la fiesta del mes siguiente y la fiesta del otro mes y así todo el año. Pero no hay tanta relación entre un grupo de trabajo, un colectivo, como le dicen ustedes, y otros grupos de trabajo que existan. No hay tan, esa circulación no existe tanto. Hay muchísimas casas de shows, muchísimos lugares donde tocan bandas en Buenos Aires. Es muy grande la movida independiente, los lugares independientes que hay en Buenos Aires. Son muchos y grandes e importantes, tanto en música como en teatro, como en danza. Hay muchos lugares así, ahora hay muchos lugares para cine también. Pero no hay tanta relación, no hay tantos vínculos entre los lugares. Lo que ocurre en un lugar, ocurre en un lugar, y lo que ocurre en otro lugar, ocurre en otro lugar. Y no hay relación entre esos lugares. Casi como si un lugar fuera la competencia del otro lugar. Yo siento que de alguna forma se piensa así, como un lugar es un lugar y el otro es la competencia del otro lugar. Y no está pensado que entre varios lugares se puede armar un frente de acción, se puede armar un circuito donde se plantee como algo más grande. Me da la sensación de que ustedes allá en Brasil tienen un concepto mucho más maduro y mucho más claro, ¿no? Con mucha más claridad de poder entender que diferentes cosas sumadas dan una cosa mucho más grande, sin perder la autonomía de cada una de las cosas pequeñas. Al sumar varias cosas pequeñas, la resultante es una cosa mucho más grande. Creo que ese concepto al cual yo me sumo y creo en eso, acá en Buenos Aires no está desarrollado y tampoco está fomentado. No es tanto ese criterio. Las bandas, una banda de música busca dónde tocar ella, va y toca. Otra banda de música busca dónde tocar, va a la casa de shows, cierra la fecha, da el concierto y se vuelve a su casa. No hay tanta interacción entre bandas y no hay tantos grupos de trabajo que estén organizados y trabajando. Hay como... Obviamente todo esto es muy personal, ¿no? Yo no soy quien para decir lo que ocurre en Buenos Aires. Es mi sensación de lo que ocurre en Buenos Aires. Buenos Aires, insisto, tiene mucha movida independiente. Es increíble la movida independiente que tiene, pero no hay tanta relación entre los diferentes lugares independientes. Cada lugar funciona independientemente del otro y casi prácticamente sin tipo de vínculo con otro lugar que sea independiente. Eso, a mi criterio, lleva a que esté todo un poco fragmentado, esté un poco todo partido, como, y no haya tanta solidez a la hora de mostrar las cosas independientes y termina ubicando a la movida independiente como algo un poco más underground o más de costado, cuando en realidad si uno suma una cosa independiente más otra cosa independiente más otra cosa independiente, en realidad la movida independiente de Buenos Aires es gigante y hasta me animaría a decir mucho más grande que el circuito comercial. ¿Se entiende, Jovem, lo que quiero decir? Opa, ligue os Oi, pontos no circuito fora do eixo ao vivo. Tu é o jovem e a Camila, a Paula tá na... A gente falou junto, jovem. Gomes? Isso. Como Sim. De costume, quase, assim, deu uma cortada em alguns pedaços da fala, mas deu para entender, acho que quase tudo, assim, né? Gomes, queria que, assim, na verdade, a gente tem que dar uma passada para frente nos outros conteúdos do programa, mas queria que você deixasse, não sei, meio que uma impressão mesmo do que está acontecendo aí, de, sei lá, possibilidades que podem ter, tanto no sentido de intercâmbio com o Brasil, quanto de, sei lá, acho que no, nas contribuições que podem acontecer, tanto no campo de organização, no campo político, quanto no campo estético, que, sei lá, ao meu ver, assim, eu acho que é uma coisa que vocês têm muito a contribuir também, assim, para somar nessa, no que a gente vem construindo aqui, assim, amadurecendo. Eu acho que a cena underground de Buenos Aires, mesmo sendo ampla e tendo uma diversidade bem grande, ela tem um lado, assim, de inovação artística que, muito pulsante, assim, que eu acho que a gente precisa beber um pouco dessa fonte, sugar um pouco, trocar mais coisas também, ao mesmo tempo que tem outras coisas aqui no Brasil que estão pulsantes e intensas, que podem tá cada vez mais presentes aí também. Queria que você desse mais uma reflexão. Daqui a pouco a gente rola um som seu aqui para coroar a conversa aqui. Beleza? Se me Bom, a gente está com um atrasinho entre a fala, entre o que eu estou falando e o que o Gomes está escutando. Então, só repetir então. Eu queria que você desse, assim, mais uma visão das possíveis baseado no que já está acontecendo, na verdade, né, da experiência de vocês aqui, da gente começando a circular um pouco mais por aí também, e das trocas possíveis, tanto no campo de organização, assim, quanto em termos artísticos mesmo, assim, que eu acho que são veias pulsantes bem fortes do que está acontecendo aí e o que está acontecendo aqui. Sim. Creo que entendí algo. Se corta mucho la comunicación. Sí, creo que yo acá, tanto como parte de una banda de Proyecto Gómez, como parte de la organización y la producción de Sintomática, creemos que todo esto está buenísimo y que hay mucha gente acá en Buenos Aires con ganas de capitalizar todo lo que existe acá, y me parece que un poco la idea que a mí me transmitían la gente del Fora do Eixo cuando nos invitaron a formar parte del Fora do Eixo con Sintomática desde Buenos Aires era que se cristalice, se haga realidad un intercambio entre Brasil y Argentina de alguna forma, o entre Brasil y Buenos Aires en principio, y que creo que eso ya está ocurriendo de alguna forma. Nosotros estamos hablando bastante sobre todo con la gente de la región sur, que está como coordinada por la gente del colectivo Macondo, con Atilio y Claudia. Estamos como con muchas comunicaciones con ellos. Ahora en agosto tenemos un congreso de la región sur donde vamos a ir a participar con Sintomática, y creo que es un primer paso que Sintomática participe del Fora do Eixo. Es un primer paso para que muchas cosas interesantes que ocurren en los diferentes colectivos de Brasil puedan venir acá a Buenos Aires y mostrarse en el contexto de Sintomática, que creo que es un contexto sumamente interesante para que la gente que está muy ávida de información y con muchas ganas de ver cosas puedan verlos a ustedes y puedan conocer todo lo que ocurre en Brasil, que es sumamente interesante, y también un gran puente para que cosas de acá, tanto de música como de danza, como de visuales o intervenciones o performance, puedan ir a Brasil. Ojalá que con Sintomática podamos significar un puente entre Buenos Aires y Brasil que dé frutos muy grandes, que permitan crecer al Fora do Eixo y crecer a Buenos Aires como casi como un mismo lugar cultural, ¿no? Creo que por lo menos mi sensación es que esto no solo es posible, sino que ya de a poco está siendo realidad. Así que somos muy felices de intentar, aunque sea, lograr esto. Lembrando que hoje a gente ainda fala sobre o Observatório Fora do Eixo, que aconteceu a quarta edição recentemente. Tem bastante informação no www.foradoeixo.org.br/observatório. Lá todo mundo pode escutar os áudios na íntegra dos 3 dias de debate, foram super interessantes, que buscaram o elo perdido entre a Tropicália, o modernismo e o movimento independente que está rolando na atualidade no Brasil. Inclusive, também sobre o movimento independente, hoje mais tarde a gente vai conversar sobre debates recentes que aconteceram lá em São Paulo, movimentando aí os artistas, produtores e demais agentes da cadeia produtiva e criativa da música a pensar um cenário mais realista e igualitário para todo mundo. Foi muito polêmico, a gente vai ter a participação aqui de debatedores para contar para a gente essa história. Também vamos falar sobre a turnê que os Help estão fazendo no interior de Minas e São Paulo. Acho que eles têm 11 shows em 12 dias na estrada. E metade da viagem acompanha a banda Vanda Luz, metade da viagem acompanha a banda Porcas Borboletas. Mais uma turnê fora do eixo. Para saber sobre isso também é só entrar no tour.foradoeixo.org.br. Parece que eu caí, perdi a conexão com todo mundo aqui. Vamos mandar uma musiquinha, Paula, pra gente tentar estabilizar. Vou mandar para vocês o Projeto Gomes com a música Hey. Bom, como estamos aí? Estando bem, Camila? Bem, Web Rádio Fora do Eixo, a voz do circuito conectado em mídia livre. Ligue os pontos. Isso aí foi o Projeto Gomes com a música Rei, lá de Buenos Aires, a banda que é do coletivo Sintomática. A gente acabou de conversar com eles aqui e agora a gente vai puxar lá de Patos de Minas o Ciro do coletivo Peleja e da banda Vanda Luz. Tá me ouvindo bem, Ciro? Jovem, você tá me ouvindo bem? Oi, tô bem aqui. Ciro caiu agora também. Eu acho que, antes de tudo, agradecer, né, o Gomes, que ainda acabou de desconectar também, mas que conseguiu aí ficar com a gente grande parte da transmissão. O trabalho que eles realizam lá realmente é muito diferenciado e assim, muito bom. Eu acho que vale a pena todo mundo conhecer, tanto à distância, quanto se tiver alguma oportunidade, conhecer presencialmente mesmo lá. Eu acho que tem muito a ver com o que ele falou, assim, né, dessa, assim, eles ainda não estão vivenciando a produção coletiva como a gente conhece aqui, ainda mais sendo Buenos Aires, que é uma cidade, assim, tipo do tamanho de São Paulo, né? Então, mas é interessante que a entrada das novas ideias e do Circuito Fora do Eixo em Buenos Aires esteja sendo justamente pela capital, assim. Então, eu acho que vai ter um processo... assim, de certa forma meio inverso ao que veio acontecendo no Brasil, mas eu acho que tem assim, uma potencialidade absurda assim, de estender a conexão mesmo assim. Eu acho que a gente pode pensar que o circuito fora, que a gente está entrando na Argentina pela capital, mas na real Cuiabá é praticamente o interior ali, né, da Argentina e dessa pontinha da América do Sul também. E também temos conexão aí com o Fora do Eixo Sul e esses coletivos todos, que ali é bem pertinho tudo, né, jovem? Eu moro em Minas Gerais, aqui no meio de Belo Horizonte, as distâncias são todas literalmente continentais. Acho que a vivência em São Paulo, no interior de São Paulo e em Buenos Aires, na Argentina, nos estados do sul com a Argentina e o Chile ali, vai ser bem diferente, né? E é o fora do eixo, ultrapassando barreiras. Falando em... Massa demais. Cirinho, tá na... Cirinho, Ciro Flauta está na linha aí com nós agora. Tudo bom, mano? Beleza, estão me ouvindo aí, galera? Seja bem-vindo, Ciro. Estamos ouvindo, com um pouquinho de atraso, mas estamos ouvindo. Rapaz, a gente chamou aqui na ideia justo de estender aí, expandir o imaginário das pessoas aí para a Tour Fora do Eixo, que está rolando agora em junho, né? A gente tem uma tour por mês, mais ou menos, e vocês tiveram parte em algumas datas junto com os Helps, que é a banda que tá rodando mais. Acolheram eles na chegada, depois fizeram junto com eles Uberaba, Uberlândia e tal. Acho que é legal se dar uma contextualizada aí, como que, sei lá, os cidadãos patenses receberam a tour, como que está sendo pegar a estrada aí junto com... Como que foi pegar a estrada junto com a malucada toda, sei lá, contar um pouco dessa história aí quentinha pra gente. Massa, então, foi muito legal, porque a gente conheceu o Helps através do Marrec 2009, né? E a gente ouviu o som deles através da internet, a gente nem conhecia ele, eles fazem esse papás, e fizemos uma interação legal, e aí rolou essa proposta aí da turma de junho, um pedaço, né, fazer um braço com Helps, e assim, foi muito especial. Eu acho que essas turnês do Paraguai são muito especiais, você acaba vendo pequenas famílias em vários locais que vocês vão, é uma interação muito grande que rola. A gente fez uma amizade muito forte, a gente já fez uma tour com o Dom Capaz, rolou isso também. E assim, a gente até chamou de caravana da alegria, porque assim, a gente nunca se divertiu tanto em se conhecer um ao outro, onde passava, a galera não tinha tocado em outra cidade, só em Patos, não tinha tocado em Uberaba, em Uberlândia. Rolou uma coisa, em Uberaba, a polícia parou o show do Vanda Luz, mas acabou dando uma coisa especial, assim, porque a galera pirou nisso, e continuando por Uberlândia. Eles nunca tinham ido no Goma. O Goma é sempre especial, né? Tocar no Goma, a galera fica até 5 horas da manhã pulando. E fechando a turma da turma da Luz lá em Bauru, né? Aquele lugar lindo, pessoal, gente boa, tudo, interação muito bacana, a gente tá muito feliz. Massa, cara. Vocês não vão seguir o resto da tour, né? Como que tá? Eu acho que é legal você também contar um pouco do... Aproveitar, deixa aí, contar um pouco do Vandaluz aí, como que tá, nova formação, novo guitarrista, preparando som novo, ao mesmo tempo aí no trampo, fomentando a cena aí no Pelê e tal. Dá uma contada pra gente como que anda as coisas por aí. Então, como você falou, né, nova fase, saiu o guitarrista antigo, começou, fundou a banda, entrou o Lucas, isso a gente tá vendo como um novo gás pra banda, assim, que agora todo mundo tá participando, beleza, a gente tá se tentando ser uma banda orgânica, todo mundo trabalhando, e a gente tá preparando as músicas pro novo CD, né, já fizemos 7 pré-produção, e a nova fase agora é sustentabilidade com o coletivo, tentar fortalecer a cena aqui em Patos, porque acaba que deu uma saturada, e até mesmo o Vandaluz precisando gravar outro disco, circular mais, mas a gente está nessa fase, assim, não como uma perda, mas como um ganho, assim, a gente quer circular mais e aproveitar mais isso tudo. Isso aí, estamos ao vivo na rádio Fora do Eixo, a gente acabou de ouvir o Ciro do Peleja, estava batendo um papo aqui com o jovem sobre a tour Fora do Eixo que tá rolando, que o Vandaluz acompanhou um pedaço junto com o Helps. E eu não consegui ouvir muito aqui porque meu retorno tá meio problemático, mas jovem, se você estiver aí na escuta, você pode retomar o papo. Não, eu acho que queria que o Sirinho falasse um pouco mais também de como que ele tá enxergando a organização dos coletivos aí em Minas, que tem, acho que é o estado que mais pipoca coletivo, e o estado, na verdade, mais fértil, que tem um estado assim, mais fértil de produtividade, de organização, e acho que é legal contar, mesmo que foram apenas 3 datas aí, que vocês participaram, acho que dá para vocês sentirem um pouco de como que está movimentando a coisa, né? E acho que é meio por aí, se quiser alguma outra consideração, fica à vontade. A ideia é meio livre exposição aí, e a gente rola um sonzinho daqui a pouco pra galera, pra acalmar os ânimos da galera também. Beleza. Minas Gerais tem uma cidade, né, que assim, tem 800 municípios, as cidades estão perto, então tá pipocando coletivo, e eu acho que vai pipocar bem mais daqui pra frente. Isso é bom, eu acho que pro Brasil inteiro, né, porque a banda vem de longe, os artistas vêm de longe e conseguem fazer 15 datas, assim, sem percorrer muitos quilômetros. E eu acho que, assim, a gente tem que se preocupar agora, que eu até estou somando muito com isso, na logística, assim, conseguir uma logística e atendimento bem para as bandas, para os artistas circulares, não ter problema nenhum. Isso também é um desafio para todos os coletivos, atender bem, ter um som legal para casa, desenvolver moedas local e fazer essa parte estrutural, né? E é isso aí, galera. Massa, boa noite para a galera. Eu não posso me delongar também, não, porque eu tenho outro trampo agora, 8h30, já estou atrasado. Boa noite para todo mundo aí e até mais. Boa noite, Sirinho. Valeu aí, Ciro. Flauta aí, né, Ciro Nunes, que é baterista e flautista do Vandaluz, e também trabalha no planejamento do coletivo Peleja lá em Patos de Minas. Quem a gente vai escutar aí, Mi? Vamos rolar um som agora, separando o próximo bloco, antes da gente voltar. Daí daqui a pouco a gente chama mais convidados para a gente finalizar aqui o programa Ligue os Pontos. O que mais poderíamos escutar senão o próprio Vandaluz com a música Proibido? Solta o som, Paulinha. É proibido gostar de Web Rádio Fã do Eixo. Web Rádio Fora do Eixo. Tudo sobre a cultura independente de qualidade. É isso aí, Circuito Fora do Eixo. A gente acabou de ouvir o Wanda Luz, que acompanhou a banda Os Helps na turnê que está rolando. É, a turnê prossegue agora. Hoje eles tocam lá, Os Helps tocam lá em Sorocaba, no Blackjack Pub. Amanhã em Araraquara, depois em Batatais. No sábado eles fazem dois shows em São Carlos e em Ribeirão Preto. E no domingo encerram a turnê em São José do Rio Preto, lá na Vila Dionísio, junto com os Porcas Borboletas. O jovem, os Helps passaram nessa turnê aí já pela Rádio UFSCar, né? E voltam para São Carlos no sábado. Como é que foi aí a recepção da galera para os Helps? Oh, massa, hein? Assim, o Helps é uma banda que já tem uma certa relação com São Carlos, né? A gente brinca, cidade irmã aqui, Araraquara, pertinho, 20 minutos de carro já chega. Então eles já tocaram aqui algumas vezes e, assim, a galera curte bastante, né? O clima da cidade em geral tende muito a curtir o tipo de som que eles fazem, né? Porque é uma cidade universitária, então... O pessoal gosta muito das influências psicodélicas que eles têm, que vai muito pro lado de Mutantes, Secos e Molhados. Mas eles têm uma identidade assim que é legal, né? Em construção, assim, você vê o tempo todo eles trabalhando na construção da identidade, assim, mas tem um lance muito, muito autêntico, assim, de uma psicodelia rural, assim, uma coisa de legal. Eles tocaram segunda-feira no Independência ao Mate, ao vivo no programa. Quem quiser ouvir o programa, procura faradoeixo.org.br/independenciaomate. Tá lá quentinho o programa, daí no meio eles entram fazendo a transmissão aí e tal. Alto astral total, engraçadões. Foi bem divertido mesmo a sessão na rádio. Repetiu legal, assim. E a gente tá batalhando aqui pra ser legal também no sábado, né? Divulgando aqui pra colar bastante gente pra ver eles no sábado também, junto com o Pocas, que já teve aqui no começo do ano, acho que foi em abril, na tour de abril eles estiveram aqui, tocaram o ano passado aqui no Contato também, então já tem um certo público formado, assim, a gente tá botando fé que vai rolar legal essa sabatina que rola no Sesc aqui de São Carlos, que tá sendo uma parceria do Massa Coletiva com a Rádio Fiscar também. Achei bacana que no sábado vão Beleza. Rolar dois shows, né, em São Carlos e Ribeirão Preto é aí pertinho também de São Carlos. E isso é uma das grandes potências do Circuito Fora do Eixo, espalhando ponto em cada cidade do Brasil para poder organizar essas tours que estão sendo muito legais desde o fim do ano passado. A gente ter conseguido realizar tours extensas com bastante sucesso de público. E uma coisa bacana também, eu acho, que aí em São Carlos sempre rola na segunda-feira, que costuma ser um day off de tour, né, sem show. O Independência ao Marte na Rádio Fiscar sempre consegue aproveitar a estada da banda na cidade e transmitir nas ondas da FM o som das bandas que estão em turnê, que acaba sendo uma super vantagem também para todas as bandas que rodam por aí. Além do show, a exposição na mídia sempre conta muito forte. Eu li outro dia a Ana Morena, do Camarones, relatando sobre a turnê que ela fez e ressaltando exatamente isso. É bem bacana também estar lá no blog da tour.foradoeixo.org.br. Esse texto que a Ana Morena fala, que além dos shows super organizados, porque os coletivos estão na base lá da cidade, chamando o público e convencendo a galera, também tem essa exposição de mídia que é sempre favorável para a banda, né, que trabalha sério e que quer ser conhecida aí em todos os lugares do Brasil. E nessa onda também, queria aproveitar da gente falar um pouquinho aí, jovem. Queria te dar os parabéns pela conquista do prêmio de ponto de mídia livre do Independência ao Marte. Oh, valeu, Mi. Parabéns aí também pela conquista de vocês. Na verdade, acho que é legal como conquista nossa, assim, né? É, como uma conquista geral, assim, tanto do circuito quanto das regiões que os projetos. É, a gente foi aprovado, né, na categoria regional. E o legal desse edital é que não é um edital que você tem um planejamento do que, do que você vai fazer e tal. É mais um prêmio pelo que você já faz, né? Então a gente fica bem, bem feliz aqui, porque o edital saiu hoje, que é assim, bem na época, na semana, na verdade, que a gente vai completar 3 anos no ar aqui com Independência ao Marte. E vai chegar a edição de número 150 na próxima segunda-feira. Então casou tudo certinho, assim, né? Uma celebração bem legal, assim. E acho que na próxima segunda-feira, que o programa vai ser ao vivo, a gente vai aprontar uma grande bagunça radiofônica aí, juntando bastante gente para justamente comemorar isso daí. Na verdade, acho que não só comemorar como com a gente, mas acho que é legal iniciativas como teve a de Centro, por exemplo, que ganha o edital e pensa no edital como uma forma de potencializar outras iniciativas também. Então, acho que cada vez mais acho que uma das coisas que tende a rolar também, que a gente que busca é isso, né? De expandir para que cada vez mais pessoas tenham acesso e que possam estar tá produzindo também e ganhando seus editais e tornando a coisa cada vez mais sustentável. Que eu acho que o edital nada mais vem do que para ajudar nesse campo da sustentabilidade, que é uma batalha. Todo mundo sabe que os coletivos do circuito vivem uma batalha cotidiana da questão da sustentabilidade, né? É, a sustentabilidade que todos nós estamos percorrendo e aprendendo aí a garantir cada vez mais. É uma boa colocação nos editais. Eu gostei muito desse edital do Prêmio de Mídia Livre. Para mim foi muito importante também ter recebido ele, porque a gente, do Coletivo Pegada, tem cerca de 30 colaboradores que influenciam na pauta do nosso site, mandam eventos para entrar na agenda. A gente tem uma média de 600 visitas diárias e fica super feliz de perceber que realmente esse trabalho de dar notícias sobre a movimentação da cena independente e dos atores da cadeia produtiva dá certo e tem futuro. Um futuro bacana, não só sustentável, como de reconhecimento público aí, que a iniciativa realmente está dando certo. Depois de eu receber essa notícia, eu estava fazendo um balanço aqui com a galera do Coletivo Pegada de como que essa semana está sendo marcante. Ainda é só quarta-feira. Essa semana a gente teve a confirmação do Paul Singer, que é uma referência na economia solidária, vai participar do terceiro congresso Fora do Eixo, que acontece lá em Uberlândia. Isso foi uma notícia muito legal para nós que trabalhamos com economia solidária e queremos continuar pautando a produção da música com base nos critérios da economia solidária mesmo. Além disso, teve aqui em Minas, a gente está finalizando um projeto que chama o Circuito Mineiro de Música Independente, que deu início aí à expansão dos pontos Fora do Eixo Minas. A gente está terminando esse projeto agora e recebeu recentemente da Gráfica um catálogo maravilhoso que expõe o trabalho de 9 dos 18 coletivos que estão no Fora do Eixo Minas atualmente, mostrando aí a força da rede dentro do estado, que vai ser um material excelente também para a gente correr atrás aí da sustentabilidade, não só com verba pública, né, apresentando para parceiros privados. Acho que esse ano é realmente o ano da sustentabilidade dentro do circuito Fora do Eixo, e essa confirmação do Paul Singer no congresso foi uma notícia excelente nesse sentido. Jovem, acho que o Alex está pronto para entrar aí e falar com a gente sobre o observatório. Beleza, dale Alex Antunes, tranquilo, tá na linha aí, tá Camila e eu, jovem aqui, BH, em São Carlos aí, tá em Sampa? Oi, tô em Sampa sim. Beleza, bem-vindo ao programa aí, man. Tá rolando pianinho no fundo aí, onde é que você tá? Eu tô aqui na sede do Ameré, que também é o Estúdio Lamparina, E o nosso amigo Chicão aqui tá debulhando no piano. Gênio. Foda. Bom, Dali, cara, acho que é até legal você estar falando daí. Acho que é até legal você estar falando daí, que foi a sede do último observatório Fora do Eixo, que foi presencial, né? Na verdade, teve participações online também. Exato. Mas, assim, teve o caráter mais forte mesmo de conseguir reunir mais pessoas aí na sede do Amerê. Eu acho que, assim, é legal tá contextualizando os ouvintes também, né, que o Alex Antunes foi o mediador, né, dos 3 dias que rolaram de debate e tal. E acho que antes de tudo, Alex, queria que você falasse um pouco sobre o tema, né, do observatório, assim, como foi pensado antes, né, a ideia do elo perdido, né, tentando fazer uma relação com movimentos musicais e outros movimentos artísticos do século 20, né? E eu acho que é legal você contar um pouco assim, o que foi pensado antes e o que amadureceu um pouco depois também. Foi legal que encerrando o observatório, você mesmo falou na transmissão de bora armar isso, continuar essa troca de ideia, né? Essa discussão, conceituar mais, pesquisar e refletir mais sobre esse momento que a gente está vivendo, né? Olha, eu acho o seguinte, Fora do Eixo conseguiu chegar num momento excepcional aí, dentro do esforço de politizar a discussão de música e de cultura em geral no Brasil, né? E agora eu acho que a gente já está quase num ponto de saturamento, que a gente obteve isso muito, muito rápido, né? Até pouquíssimo tempo atrás, a discussão de cultura no Brasil era extremamente despolitizada, né? E aí, de repente, aí no decorrer do último ano, vamos dizer, por uma série de intervenções... Oi, acho que o Alex caiu lá. Tava num momento bem legal da fala, assim. Reconectando aqui, só contextualizando os ouvintes, a gente está fazendo a chamada via Skype aqui, né? Eu, jovem, estou em São Carlos, interior de São Paulo... A Camila também, que está ancorando lá direto de Belo Horizonte, Minas Gerais. E daí tem a Paula também, que está na produção junto, monitoria e tudo mais. E mandar um salve aí para quem estiver ouvindo. Pedir um pouquinho de paciência, que o Alex está se conectando com a gente. Ele está lá na sede do Amerê, que é o coletivo de São Paulo, né, que faz parte do Circuito Fora do Eixo. E, na verdade, é a sede também da agência Fora do Eixo, né, que surge meio que no olho do furacão, assim, né, em São Paulo. Eu acho que é legal, né, que a gente, esse observatório teve bem essa missão de contextualizar meio presente, passado e futuro do que a gente tá fazendo, e reunindo pessoas em São Paulo e algumas pessoas no Rio que entraram pelo, principalmente o Jorge Maltner, e o Jades Macalé, que entraram por Skype falando também. E eu acho que é legal, né, cada vez mais, assim, a ideia, não só a ideia, mas todo o sentido ideológico da produção começa a ser outro espaço. A gente acabou de falar com gente em Buenos Aires, com um velho, sei lá, a discussão está quente aqui no Brasil, pensando os rumos dessa história toda. Oi, então, eu estava dizendo que o Fora do Eixo tem politizado muito a discussão. A gente conseguiu politizar a discussão de cultura e de música no Brasil de uma maneira muito intensa, num período muito curto, basicamente no último ano, né? E que agora, em função disso, é um momento em que a gente pode e até deve reintroduzir a discussão cultural, a discussão estética, né? Para aproveitar esse posicionamento político que a gente obteve e expandir essa discussão, né, para outros territórios. Então, a questão que o Observatório abordou, que é a relação entre a produção independente hoje e movimentos anteriores, como a Tropicália e o modernismo, né, é, na verdade, uma atividade de formação, né? para dar para o pessoal de hoje uma noção histórica de como é que essas discussões e essas intervenções se desenvolveram no século XX, né? E que a gente pode aproveitar dessas experiências anteriores que foram tão marcantes para a transformação da cultura brasileira. Acho que foi legal assim que até o último dia principalmente foi o que deu uma certa desvirtuada, mas por um lado bem positivo assim, de aprofundar um pouco mais na questão da cultura digital. Eu acho que outro tema que está bem forte também nesse, em termos políticos, assim, né, como você está falando do que o Fora do Eixo traz a discussão política junto com a música e tal, acho que a questão da cultura digital ela tem por si muitos aspectos políticos, e a economia solidária também, né, que eu acho que são dois, talvez, dos fatores da identidade do circuito que mais se diferenciam e trazem elementos novos, na verdade, para todo esse contexto do movimento musical hoje em dia, né. Queria que você falasse um pouco disso, assim, de como que você achou que evoluiu a discussão desses assuntos, e eu acho que mais mesmo, assim, das especificidades do que foram foram reflexo, assim, da discussão desses três dias, mas que, na verdade, a gente está o tempo todo aí buscando uma identidade para esse movimento. Bom, a questão da cultura digital e das tecnologias hoje é muito central nesse processo, né? A própria configuração do Fora do Eixo passa pelo uso dessas tecnologias, né? Isso é uma discussão que é muito bem colocada, foi muito bem colocada não só no terceiro dia com a Gisele Begelman e com o Savazzone, mas já a partir do primeiro dia com o Cláudio Prado, né? Que tem uma visão muito, muito acurada dessa questão da tecnologia e da cultura digital, né? Na verdade, isso faz parte da discussão contracultural atual, né? Por exemplo, Timothy Leary, que era considerado o papa do LSD, né? Já alguns anos antes de morrer, ele colocava a questão da internet, da cultura digital, substituindo, assim dizer, a questão das drogas, né? Como o novo veículo de expansão da consciência, né? Então eu acho que a gente parte pensar nesse momento da produção alternativa e da intervenção política, forçosamente a gente passa por essas tecnologias, né? E tentando entender como essas tecnologias se relacionam com a própria, influenciam a produção cultural e são influenciadas por ela, né? Então eu gostei muito do terceiro dia do Rodrigo Savazzone e da Gisele Begelman, no sentido que eles estabeleceram ali alguns elos históricos bastante sistemáticos, né? E eu também gostei muito do primeiro dia, onde a gente fez uma discussão mais livre, vamos dizer assim, com o Zé Celso e o Cláudio Prado, chamada exatamente de Cunhas Utópicas na Realidade. Porque tanto o Zé quanto o Cláudio militam na cultura alternativa há muitas décadas, né? E eles sempre tiveram essa característica de serem muito coerentes nos seus pontos de vista e resistir, por assim dizer, a se enfrentar muito com períodos de dificuldade, né? Por exemplo, o Zé Celso se bateu desde com a ditadura militar diretamente, até com tentativas de intimidação do Silvio Santos e do grupo Silvio Santos em relação à ocupação da área em torno do Teatro Oficina e tal. Enfim, ambos têm uma trajetória que ali na primeira noite eu chamei de trajetória heróica mesmo, no sentido da coerência e da manutenção dos pontos de vista deles por muitas décadas. Então eles falam com muita propriedade, né, desde ali do período que eles começaram na década de 50, né, no final da década de 50, principalmente a partir da década de 60, com essa toda a atividade contracultural, a experiência contracultural deles, né? Infelizmente, na segunda noite, na segunda discussão, para a qual a gente tinha programado o Jardes Macalé e o Jorge Maltner, os dois no Rio, né? Ao contrário das outras noites que a gente conseguiu trazer o pessoal aqui para a sede do Amerê, a gente tentou fazer transmitindo a partir do Rio de Janeiro o Jorge e o Jardes, né? E aí, infelizmente, a conexão do Jorge Maltner caía constantemente. Então eu e o Zé Flávio, o jornalista Zé Flávio, que estávamos aqui, acabamos batendo só um papo com o Jacques Macalé e não tivemos o contraponto do Maltner, que é um cara que tem pontos de vista muito interessantes e começou também já desde a década de 50 no ativismo cultural dele, no ativismo político dele, né? Mas eu estou pensando em retomar aí, de repente propor uma discussão avulsa, tentando repor essa discussão que não aconteceu entre os dois, né? Mas aí eu estou pensando em dar um pulo no Rio de Janeiro e fazer a partir de lá a discussão que a gente não conseguiu fazer. Alex, não sei se tu acompanhou os outros observatórios que iniciaram há mais ou menos um ano, pouco mais de um ano aqui. O primeiro foi sobre o tema da economia solidária, que foi um especial de uma semana. Depois teve um de comunicação, né, mídia livre. Teve outro que foi de formalização dos coletivos. Esse que já traz um panorama histórico de movimento social e movimento musical, estético, bastante e tal. Queria que você falasse um pouco, man, sobre assim, a importância mesmo de um processo desse de formação, como você está falando, né? Que tanto para os agentes do circuito, para as pessoas que estão vivendo dentro dos coletivos e trabalhando e tendo seus processos criativos também, sejam artísticos ou de nível organizacional, digamos assim. E eu queria que você contasse um pouco da importância tanto para o circuito, né, internamente, assim, quanto para uma reflexão mais macro também, no momento que a gente está cada vez mais em ambientes de polarização de ideias. Eu acho que quanto mais a gente fortalece os debates, as discussões e a maturidade das ideias, a gente, eu acho que cresce mesmo como, eu acho que não só como um movimento centrado em si, mas uma coisa que está em uma expansão propositiva, assim, né? É, isso aí é central. Eu acompanhei um pouco o Observatório da Economia Solidária, né? E como você tinha dito, eu acho que a gente caminha dessa discussão da tecnologia para avançar exatamente nessa discussão da questão da sustentabilidade, de como reconstruir os vínculos, começando a dar as bases para relações econômicas e sociais mais justas, né? Agora, para chegar nesse ponto, evidentemente, a gente tem que fazer toda uma preparação mesmo, né? Porque a juventude, num certo sentido, está despreparada em relação ao pensamento em alguns tópicos, né? Esse tópico da economia é muito importante a gente se preparar, ver como é que vê outras iniciativas, outros exemplos, né? Como é que comunidades estão lidando com isso, como é que a coisa funciona, né? Eu estava esse fim de semana, no sábado, eu participei com o Miranda do Rumos Cultural em Macapá, né? Nós participamos ali de mesas com o Maquele K, de Minas, e com Maurício Pereira, que é um músico aqui de São Paulo, que era dos Mulheres Negras, né? E hoje tem uma carreira solo muito interessante. E aí depois, nas conversas de mesa, de bar com o Miranda, eu dizia para ele que eu me empolgava muito com as possibilidades políticas, de intervenção política mesmo, institucional, do circuito fora do eixo, né? E a primeira reação do Miranda foi dizer, pô, mas não é ruim isso, né? A gente não devia pensar a música com mais objetividade em termos gerenciais, vamos dizer assim, mais derivados de uma visão empresarial, né? Sem misturar, por exemplo, com política partidária, com intervenção política mais em grande escala, né? E eu disse para ele que não, porque eu acho que uma das funções do circuito fora do eixo é começar a resgatar a dignidade em outros campos, né? Então eu sinto que já já vão começar a se criar brechas para a nossa intervenção política numa escala maior mesmo, né? E eu acho que tudo isso passa pela capacidade que a gente tiver de se embasar muito, né, para não adotar nem na música, nem na cultura e nem na nossa intervenção política em geral qualquer tipo de comportamento fisiológico, né, ou comercial, ou oportunista, que é meio o que vem caracterizando as coisas até aqui, exatamente por esse grande grau de despolitização, né? Enfim. Então, acho que esse preparo, essas discussões todas, são muito importantes. E a discussão da questão econômica em ambientes mais solidários, em ambientes mais justos, é fundamental e é um negócio que a gente tem que começar a desenvolver com muito afinco, né? E começar a desenvolver os nossos laboratórios também, as nossas experiências, no sentido de implantar aí algumas experiências mesmo para estar pronto para algumas tarefas políticas, sociais e econômicas que vão se apresentar para o Fora do Eixo, eu creio que muito, muito rapidamente, aí no decorrer dos próximos anos. Massa, você disse que uma das explicações do começo era que tudo estava muito saturado, né, essa ausência da discussão política, e eu acho que é legal até expondo um pouco também da algumas críticas e outras coisas que vem acontecendo, outros embates assim, tem, como você colocou, tem gente que propõe que a discussão estética não tem que estar atrelada ao campo político. Eu acho que no Fora do Eixo é difícil, assim, né? Acho que cada vez mais as pessoas estão contaminadas por uma ideia de que uma coisa leva a outra, na verdade. Eu acho que também esse amadurecimento do circuito cada vez mais vai levar a uma potencialidade estética disso tudo que esteja contaminado pelo político, assim, né? Eu acho que é legal você, assim, só para a gente buscar uma pequena amarra, talvez, assim, para esse momento e instigar as novas reflexões do futuro, assim, você contar um pouco de outras coisas que você já viu até hoje, assim, pontos que funcionaram bem e outros pontos que poderiam ter se aperfeiçoado, como, por exemplo, no underground dos anos 80 ou começo das bandas independentes dos anos 90, que passaram por uma pseudopolitização ou por uma certa politização, mas que não conseguiram, que não chegaram a catalisar, de certa forma, como movimento. E não sei, né? Eu acho que pensando, na verdade, numa continuidade e fortalecimento dessas ações de complementação, né? Tanto no campo político, no campo estético e outras coisas que vêm pela frente que a gente tem que inventar, né? Olha, eu lembrando aqui do famoso debate em Belo Horizonte, né, da questão do edital lá que o Terence Machado estava contestando o resultado, né? O Terence e outras pessoas ali insistiam muito que a discussão de música, a crítica de música, a produção de música não tem absolutamente nada a ver com política e não devia ser contaminado com isso, né? E eu lembro ali, naquele momento, a resposta do Cláudio Prado, que estava presente, né, com toda a autoridade de quem estava em Londres desde 1966 ou 67, né, acompanhando todo o cenário, toda a explosão da contracultura ali em Londres. E é um cara que em 1970 foi o cara que conseguiu botar os músicos brasileiros para tocar no festival da Ilha de Wight e, ao mesmo tempo, se juntou com o pessoal de uma dissidência do festival da Ilha de Wight para fazer o festival de Glastonbury sem ter nenhum dinheiro da indústria fonográfica envolvida, né? Quer dizer, o festival de Glastonbury surgiu muito à esquerda, né? À esquerda até do festival da Ilha de Wight, que já era bastante avançado, vamos dizer assim, e o Cláudio, com toda a autoridade de quem estava lá produzindo, inclusive esse segundo festival, disse que, da perspectiva do pessoal que praticamente inventou o rock nessa sua forma mais combativa, né? Política e música sempre tiveram tudo a ver, né? Que absurdo, esse movimento de politização é um movimento que veio dos anos 80, particularmente da época do iupismo, né? E se desenvolveu ali um pouco nos anos 90 e nos anos 00, né? Mas música e política tem absolutamente tudo a ver, né? Porque a música é um veículo de posturas de contestação, né? A música jovem, o rock e outras formas que se desenvolveram depois, como hip hop, alguns subgêneros da música eletrônica, sempre tiveram muito vinculados a essa intenção de contestar o status quo mesmo, né? Colocar em questão política, comportamento, né? E não só ser um veículo de diversão, vamos dizer assim, né? Então, só que isso, que parece uma grande novidade para quem foi formado na década de 80 e 90 como crítico, por exemplo, né? Não é novidade nenhuma. Quem estuda um pouco a história da contracultura sabe como a música e as outras linguagens artísticas estão completamente ligadas, né, à intervenção política, né? Então, isso é um aspecto. O outro aspecto que eu queria dizer é que, como a gente politizou essa discussão um pouco à força, né, exatamente nesse processo aí de forte polarização que o Fora do Eixo provocou, muitas pessoas aderindo, algumas pessoas atacando e tal, né, em um ambiente de debate muito forte, a gente politizou o ambiente um pouco à força, né? Foi um impacto aí. Então, a gente vê pessoas que até então não tinham um pensamento político, né, escrevendo, por exemplo, editoriais e manifestos muito acalorados, né? É o caso do Fabrício Nobre, é o caso do Anderson Foca, que há 2 ou 3 anos atrás não estariam intervindo com tanta firmeza e com tanta intenção política, vamos dizer assim, né? Agora, é um processo que foi muito acelerado, né? Então, agora a gente precisa... E esse embate até aqui se deu um pouco grosseiramente, né? Com base em acusações e temas que voltam e se repetem, e parece que as respostas não são bem compreendidas. Então, volta-se sempre nos mesmos pontos. Tem cachê ou não tem cachê nos festivais... As programações dos festivais obedecem mais a critérios políticos do que a critérios estéticos ou não, né? E essa discussão saturou nesse sentido, né? A gente, ela ficou girando em torno de poucos pontos e virou um impasse mesmo, né? Porque o Fora do Eixo afirma algumas coisas, os detratores do Fora do Eixo afirmam outra, né? E virou um embate um pouco grosseiro, vamos dizer assim. Então, para mim, nesse momento, a bola está com o Fora do Eixo no sentido de propor discussões mais amplas, mais interessantes, mais sutis, né? E, inclusive, começar a fazer a entrega de boa música, né? De música esteticamente muito satisfatória, né? Eu acho que hoje algumas das bandas mais interessantes do Brasil estão dentro do circuito, né? Não todas, obviamente, mas várias estão, né? E essa é uma entrega que o circuito faz para responder a quem faz essa acusação de que o circuito usaria oportunisticamente a música para, na verdade, fazer uma militância aí de natureza exclusivamente política, né? Isso não é verdade. A produção cultural é muito importante para o circuito. Os artistas que estão dentro do circuito são muito interessantes, alguns deles muito inovadores, com uma produção muito oportuna, eu diria até necessária, né? E acho ótimo que a gente possa estar fazendo essa entrega agora. Márcio, a gente está tentando se conectar com o Pablo Capilé aqui também para dar sequência de discussão, mas enquanto isso eu acho que... vamos chamar uma música no no intervalo rapidinho, a gente faz um sprint final aqui, vamos até 9, um pouquinho depois de 9h30. Vai até um pouquinho depois de 9h30 aqui. Beleza, Paula? Chama o som, então a gente já volta para continuar a ideia com o Alex Antunes e com o Pablo Capilé aqui sobre Observatório Fora do Eixo, mercado da música e tudo mais. Tá no Ligue os Pontos, Fora do Eixo. É, a gente vai ouvir agora, jovem, os Helps, A Grande Janela. Os Helps estão aí na turnê Fora do Eixo. Eu posso ver. Assim mais, tá falando sobre eles agora há pouco, também turnê aí, rodando, procurando saber mais. Quero ter prazer em ver. Quero ter o seu retrato e seu poema de amor. Vou entrar no seu chuveiro enquanto uso o secador. Seja qual for a hora de sua visita, sente na varanda a esperar sua vida. Fora do Eixo, a voz do circuito conectada em mídia livre. Ligue os pontos. Bacana. Falar aqui que a gente acabou de ouvir os Helps, A Grande Janela. E antes de devolver o debate para você, eu só queria dar uma divulgada aqui que está rolando a campanha Em Busca do Elo Perdido no foradoeixo.org.br/observatório. A gente está buscando 4 pesquisadores para realizar artigos sobre o tema do 4º observatório, que foi em busca das heranças deixadas pelo movimento do modernismo e pela Tropicália nos movimentos culturais atuais. A campanha vai rolar até o dia 10 de julho e os pesquisadores escolhidos para publicar esses artigos vão ser publicados num e-book e vão poder participar do Congresso Fora do Eixo, e lá em outubro, lá em Uberlândia, com patrocínio do Fora do Eixo Card. E aí retorno a palavra para você, jovem, para continuar aí o debate com o Alex Antunes e o Pablo Capilé. Beleza. Primeiro, dar um salve pro Pablo aí, mandar um oi aí no ar para todo mundo chegar junto com a gente aqui. E eu acho que, na verdade, acho que já dá para também começar a continuar as ideias a partir da ideia que a gente começou a discutir mesmo sobre o observatório, né? Sobre o que foi o outro observatório, o último observatório, né? Em busca do elo perdido. E a ideia é de se seguir com os observatórios tanto semanais quanto os observatórios mais intensos, imersões, assim, que sempre são de grande importância para a formação tanto interna do circuito quanto de expansão e de troca de conhecimento com toda uma questão histórica mesmo, assim. Salve, Pablo. Salve, jovens. Sempre muito bacana estar aqui na Web Rádio Fora do Eixo e no Ligando os Pontos. E estou sempre à disposição aí. Acho que é legal falar do lance da ideia mesmo, assim, de começar a transformar o observatório numa coisa mais cotidiana mesmo, né? Esse aspecto de fortalecimento e formação dos coletivos, assim, não só em expansão da rede, né, do Circuito Fora do Eixo, mas como de... acho que de amadurecimento mesmo, assim, né, de tudo que a gente está fazendo em todos os sentidos, assim, né. Na verdade, eu acho que do Observatório Fora do Eixo é conseguir funcionar como uma ouvidoria mesmo das coisas todas que a gente está fazendo e abrir cada vez mais o nosso DNA para a gente estar mostrando para as pessoas que observam o trabalho que a gente desenvolve, o que é o nosso trabalho. E a gente está absorvendo as informações que essas pessoas trazem, as críticas, sabe, os elogios, as constatações em relação a para onde a gente está indo, a gente absorver isso e a gente poder constantemente estar apertando os nossos F5, né? A gente está se atualizando sempre com a colaboração das pessoas que, mesmo não estando diretamente ligadas ao circuito, mas que estejam predispostas a ler esse processo junto com a gente. E para os próprios pontos e para as pessoas envolvidas diretamente também é muito bacana, porque às vezes a gente não consegue ter esse encontro presencial a todo momento, e o observatório ele funciona para conseguir nos colocar debatendo uns com os outros, para as pessoas conhecerem melhor os trabalhos dos outros, etc. Então a primeira fase do observatório foi, né, convidando pessoas para falar sobre temas específicos que tinham alguma coisa a ver com o que a gente fazia. E cada vez mais a gente quer ir aprofundando o observatório. Então, uma das alternativas agora é a gente começar a colocar os próprios coletivos para apresentarem as suas estruturas, falarem um pouco com os outros coletivos, receberem perguntas dos outros coletivos, apresentarem suas frentes de trabalho, para além da própria rede do Fora do Eixo, outras pessoas que estiverem pré-disposição de saber como funciona o coletivo na sua cidade, ou como funciona essa diversidade de ações que a gente engloba numa mesma rede, saca? Poder ter a oportunidade de estar nos questionando, estar perguntando. Porque, assim, muitas vezes o cara acha que o coletivo Palafita é igual o Macondo, porque vê Fora do Eixo, vê coletivos, vê uma orientação e alguns pactos funcionais, o cara sabe das particularidades locais. Então, a gente está caminhando agora para cada um se apresentar para a cena cultural brasileira, para a galera entender também como em meio a tanta diversidade a gente consegue trabalhar em conjunto, a gente consegue estabelecer alguns pactos nacionais que nos mantém mobilizados e unidos em prol de vários objetivos comuns. Então a ideia do observatório é mais ou menos essa, e eu não sei até quando vai essa ideia, porque a inteligência colaborativa e coletiva ela é tão forte que num curto espaço de tempo a gente já consegue visualizar outras alternativas para o observatório, aprofundar ele ainda mais e partir para novas empreitadas. Contextualizando, quem está escutando também, o observatório vai passar a ser semanal, cada semana um coletivo diferente, a princípio com as regionais, né? Com os coletivos que são ponto de referência regional no Circuito Fora do Eixo, e vai ser toda terça-feira, tanto pela Rádio Fora do Eixo quanto pelo TwitchCam. Então, sempre fazendo aquele esforço coletivo de propagar aí os links e para que todo mundo possa interagir mais com as transmissões. Quanto mais interação, mais é interessante, assim, tanto para conhecer todos os lados e também para a galera. Eu acho que o Observatório, ao mesmo tempo, é um processo de formação legal de transmissão, de comunicação, assim, do que está acontecendo, né? Isso a gente, acho que tanto a rádio quanto a TV Fora do Eixo trabalho bastante nesse sentido, assim, de buscar formar quanto mais o maior número possível de pessoas que estejam nesse processo também de comunicação, assim, né? Acho que você tá falando, a gente está falando bastante nisso de busca por identidade, formação e tal. A gente está falando bastante sobre esse processo de busca por identidade, formação e tudo mais. E vou começar a acontecer agora, num breve, em pouco tempo, assim, vão começar a rolar os congressos regionais. Em outubro tem o Congresso Nacional Fora do Eixo. Acho que é legal dar uma contar um pouco assim do que dessa importância, né, de como se entender regionalmente, o que é importante para estar amadurecendo cada região e cada ponto regional também, né, cada ponto de referência regional. E que eu acho que também pedi um pouco depois do Pablo, o Alex falar um pouco também, né, sobre a importância do Congresso, como que ele enxerga isso nesse momento que a gente está. O Alex também participou do ano passado do Congresso Fora do Eixo lá em Rio Branco, né? Começando pelo Pablo e depois o Alex. Eu acho que a gente está vivendo um momento muito rico no Fora do Eixo. Né, hoje mesmo eu dei uma tuitada que a gente está conseguindo, nesse processo coletivo, não só fortalecer as nossas redes, como também auxiliar na organização da oposição. Que a oposição estava meio perdida, sem saber mais ou menos o que fazer, sabe? Porque antes era oposição, ela era simplesmente uma série de pessoas, sabe, no varejo, tentando sobreviver de cultura nos seus estados. Em determinado momento começou a aparecer um movimento muito forte associado, principalmente na música. Então vem a Brafim, veio Fora do Eixo, vem as casas associadas. E a galera que não estava envolvida com nenhuma dessas ações começou a perceber que precisava se juntar de alguma forma. Então a gente começa a perceber nos debates nacionais, saca? Um grupo, mesmo que no varejo, começando a alinhar as ideias e começando a bater em algumas ideias comuns que eles acreditam que sejam comuns ao grupo deles, e que eu acho que a médio prazo pode se transformar num grupo também. Você vê artistas começando a pensar na possibilidade de montar a Comissão Nacional de Artista, trabalhando nessa perspectiva. Você vê nas cenas locais também, geralmente quem só ficava ali frustrado, reclamando dos coletivos organizados, estão começando também a se organizar de alguma forma e dar a mão para outros coletivos que não estão necessariamente dentro desse Sistema Nacional da Música Independente, para começar a trabalhar alguma organização local nas suas cidades, sabe? Tudo isso vem acontecendo porque o Fora do Eixo é um movimento que trabalha forte para a consolidação dos seus arranjos produtivos locais, sempre foi muito corajoso de colocar a cara a tapa e enfrentar os desafios que não são, muitas vezes eles não são nem um pouco tranquilos, que são os desafios de estar no debate, de apresentar as propostas, de deixar o DNA aberto, de chamar todo mundo para opinar e etc. Então a gente está vivendo um momento que esse ano nós vamos ter 6 congressos regionais, nós vamos ter, já tivemos o Festival Fora do Eixo, que foi o primeiro congresso nacional, e depois a gente vai ter o nosso outro congresso nacional no Jambolada, que vai ser o terceiro congresso. Estamos com regionais cada vez mais sólidas. Você vê o Fora do Eixo Minas com 15 cidades, o Fora do Eixo São Paulo com 15 cidades, o Fora do Eixo Nordeste com 8 cidades, com 10 cidades, o Fora do Eixo Centro-Oeste com 9 cidades, o Fora do Eixo Norte com 8 cidades, Fora do Eixo Sul com 6 cidades, já temos 50 coletivos no total, saca? Coletivos que, num primeiro momento, trabalhavam com música independente, mas cada vez mais eles têm trabalhado com música, com literatura, com teatro, com audiovisual, saca? Se entendendo como coletivos que constroem plataformas de tecnologia social para a difusão dessas linguagens artísticas. Então a gente tem vivido um momento muito rico. E hoje é muito bacana que, por exemplo, hoje a gente conseguiu aprovar 3 projetos no edital de mídias livres do MINC, um de cada coletivo, um do Massa Coletiva, que é o Independência ou Marte, um do coletivo Pegada, que é o site do coletivo Pegada, e o outro é o Mídias Integradas Cuiabanas, que é o MIC, saca, que foi proposto aqui pelo Espaço Cuba. A gente já tinha ganho ano passado o edital nacional do Fora do Eixo, que até colocou a nossa rede social no ar. Só que estava debatendo muito isso na comunicação. Hoje nós criamos uma alternativa sólida de comunicação no Brasil. Só que nós temos mais de 100 blogs, nós temos trocentas web rádios, trocentas web TVs, cines informativos, uma produção de conteúdo intensa, uma rede social com mais de 1000 perfis integrados e começando cada vez mais a participar, que não é fácil você fazer uma rede social funcionar ativamente, né? Porque a galera tem o Orkut, sabe, que a galera tem o Facebook, então você conseguir que uma rede social que tem um alto grau de politização envolvido funcionar com conteúdo sendo postado, com pessoas cada vez mais entrando e debatendo umas com as outras não é fácil, mas alternativas como essa do Observatório, saca, da Web Rádio Fora do Eixo, da Web TV Fora do Eixo, saca, das outras ferramentas de mídias sociais que a gente atua hoje cada vez mais de forma conjunta, como o Twitter, como o próprio mail, etc., vem dando um corpo para a nossa comunicação muito forte. E quando se dá um corpo forte para a comunicação, faz com que os coletivos recebam mais rápido as informações, e esse receber mais rápido as informações gera uma troca de tecnologia mais intensa, e essa troca de tecnologia gera uma maturidade foda que vem se mostrando muito eficiente, saca? A partir do momento que a gente nota que cada coletivo está cada vez sólido, cada vez mais estruturado, com banco de estímulo cada vez mais representativo, sabe, para conseguir realmente investir nos próximos desafios que estão dentro do nosso banco do futuro. Então, essa mistura toda me deixa muito claro que nós estamos vivendo um momento muito bacana e que daqui 5 meses a gente vai estar vivendo nosso melhor momento, e daqui 10 meses nosso melhor momento, sabe? E daqui não tem mais como voltar para trás, a gente só está crescendo, saca? Os núcleos de sistematização cada vez mais fortes, cada coletivo trabalhando sua formalização, saca? Trabalhando seu núcleo de elaboração de projetos, seu núcleo de moeda complementar, a gente ocupando um espaço dentro da Conferência Nacional de Economia Solidária, que é muito consistente, muito forte, ocupando um espaço dentro da teia, saca, junto aos pontos de cultura, ocupando espaço no colegiado setorial visual, ocupando espaço no colegiado setorial da música, ocupando espaço no colegiado setorial das artes cênicas, entendendo que não dá para o movimento ficar neutro, saca, nas eleições 2010 também. Então, o que está acontecendo? Nós estamos vivendo um momento onde, ao invés de a gente apoiar diretamente algum candidato, nós vamos ser provocadores e facilitadores da bancada da cultura e da economia solidária em cada um dos nossos estados e cada uma das nossas cidades. Vamos promover debates com os deputados, debates com os senadores, debates com os candidatos a governador, saca? Como estamos construindo um projeto nacional de cultura e economia solidária para colocar isso na agenda de prioridade de cada senador e de cada governador, entendendo que o nosso candidato é a cultura e a economia solidária, saca? E os candidatos que abraçarem mais essas causas, com certeza absoluta, vão contar, né, com o selinho de qualidade Fora do Eixo, né? Então a gente cada vez mais amadurecendo, entendendo o nosso papel político nessa história, entendendo o nosso papel estético, cada vez bandas mais interessantes surgindo, cada vez gravações melhores acontecendo, cada vez festivais mais bem organizados. Então isso vai fazer com que grupos de teatro cada vez mais bacanas apareçam, videomakers cada vez mais preparados apareçam, jornalistas, sabe, cada vez mais entendam o que está acontecendo, produtores sendo formados já dentro desse princípio solidário, desse princípio colaborativo e etc. Então, saca, eu acho que a minha contextualização vem em torno disso. O momento é muito rico. Massa demais. Ô, Alex, acho que é legal você trazer um pouco da visão, né, que nem eu tinha falado no começo. Assim, você participou do congresso, por exemplo, ano passado, lá em Rio Branco. E você não faz parte de nenhum coletivo efetivamente, mas você faz parte do coletivo nacional, na verdade, né? Você está junto com o Fora do Eixo, acompanhando, na verdade, todo o desenvolvimento e tudo que vem acontecendo e, na verdade, propondo muita coisa dentro também, assim. Mas acho que é legal pegar esse lado, assim, de certa forma, mais de conseguir olhar com uma distância maior em algum momento também para comentar essas coisas que o Pablo falou. Bom, eu era de coletivo, mas eu era de coletivo em 1978, 79, até 80 e poucos, né? E mais ou menos ao mesmo tempo que eu desenvolvi minha militância política numa organização trotskista chamada Organização Socialista Internacionalista, cujo braço do movimento estudantil era a famosa Libelu, né? E eu me aproximei dos trotskistas, me aproximei da Libelu na universidade por uma razão muito curiosa, porque naquele momento o pessoal ligado aos partidos comunistas, ao PC e ao PCdoB, era esteticamente muito careta, né? Particularmente o pessoal do PCdoB, que falava em nacional e popular, né? Na cultura, mas também o pessoal do PC, que era um pouco intolerante com rock and roll, e nós gostávamos, a gente estava entrando na faculdade em 78, eu entrei na Escola de Comunicação e Artes da USP, me aproximei dos trotskistas exatamente porque era o povo que, por um lado, ouvia rock and roll ali da década de 70, desde Stones até sei lá o quê, né? E gostava também de música brasileira em geral, passando por Caetano Veloso, Gilberto Gil e tal, né? E aí eu tive ali ao mesmo tempo, quase ao mesmo tempo, uma experiência estética muito interessante com o meu coletivo na Escola de Comunicações e Artes, no momento que a ECA era muito legal, tinha, por exemplo, um festival de 24 horas chamado Woodsteca, tinha gente se dedicando à música, ao cinema, ao teatro, né? Porque todas essas linguagens estavam lá dentro da escola. E quase um pouquinho depois, quase ao mesmo tempo, eu tive ali meu período de militância política, que coincidiu também com o período de formação do PT, né? Eu tive nas ruas pedindo assinaturas nos bairros, tocando de porta em porta para conseguir assinaturas para a fundação e para o fortalecimento do PT, que vinha do movimento sindical do ABC, num momento em que o movimento sindical se levantou com muita força ali, e o movimento estudantil, um pouco antes, né, as lutas da gente na USP estavam fazendo um pouco esse papel político, mas logo em seguida o movimento operário se colocou com muita contundência ali, e ali a gente entrou junto, né? Então acompanhei todo um momento político muito interessante. E eu me afastei da militância política trotskista exatamente para voltar para a militância cultural, num momento em que tinha uma possibilidade ali, no início dos anos 80, de mexer muito com música e todo aquele cenário das novas bandas surgindo e tal, né? E aí, eu agora, nos meus 50 anos, eu acho muito bacana tá me ligando a um movimento como o do Circuito Fora do Eixo, porque me permite juntar duas experiências que na minha vida estavam mais ou menos separadas, né? A minha militância política ali, a partir de determinado momento, foi muito insatisfatória, porque eu achava o povo ali da organização muito, muito fundamentalista e muito... Não é nem fundamentalista, muito... Como explicar? Faltava uma inquietação de pensamento ali, né? Era fundamentalista mesmo, é bom o termo, né? E aí me entreguei à militância cultural até aqui, né? E de repente eu me vejo num cenário onde da militância cultural, do ativismo cultural, ressurge uma discussão política muito, muito interessante, muito desenvolvida, né? E aí, para mim, é com uma puta satisfação que eu acompanho esse momento, que eu estava lá no Congresso e vou estar no Congresso desse ano, tentando compreender um momento que, para mim, é muito interessante e de grande beleza e de grande interesse, porque, como eu falei, junta dois aspectos que na minha vida estavam separados, né, que é a música e a política, né? Então, eu diria que dos críticos musicais aí... Eu não sou muito fresco com a questão política, eu entendo com muita facilidade as necessidades políticas exatamente por causa dessa minha experiência, né? Eu não fico chocado com as necessidades de uma intervenção política mais pesada, né? Porque eu reconheço nisso uma necessidade, uma eficiência muito grande, né? De atuar em bloco, de defender com muita contundência certas posições e tal, né? E é isso que o povo, como eu falei, formado mais ali na década de 80, 90, que foram décadas que a partir do iupismo se despolitizaram muito e passaram a pensar cultura e política como coisas muito separadas, quando na verdade não são, né? Por isso que esse pessoal fica um pouquinho chocado hoje com a nossa contundência, né? E eu fico muito contente de fazer parte de um grupo de pessoas como o Cláudio Prado, que eu já citei, como o Pena Schmidt, como o próprio Miranda, né, que se apresentam e enxergam no Fora do Eixo todo um potencial aí de transformação da cultura e de transformação da sociedade, né? E que trazem, né? Trazemos uma contribuição de quem viveu em outras épocas, né? E vê com muita felicidade isso está acontecendo agora, né? Eu já tive aí alguns momentos de embate político com o Pablo, por exemplo, e o Pablo em algum momento me falou: porra, temos que rever nossa parceria aí, né? E a minha resposta para o Pablo sempre foi: não tem como rever nossa parceria, porque fora do eixo não existe absolutamente nada que me interesse, né? Falando assim com todas as letras, eu acho que o Fora do Eixo é a grande articulação hoje, a grande ferramenta hoje para a gente questionar e modificar a sociedade. Massa demais. Cara, eu acho que... Quer comentar, Pablo? O Alex é sempre uma figura interessantíssima, né? Só que nosso encontro nesse processo todo, ele se deu em meio a debates mesmo de esse novo que tem surgido fora de São Paulo, e ele foi um dos primeiros jornalistas que falaram: meu Deus, alguma coisa está acontecendo aí e eu tenho que me aproximar, eu tenho que entender e eu tenho que tentar contribuir de alguma forma. E é muito saudável, porque a gente vem travando uma série de debates durante esse processo todo, e esses debates têm enriquecido bastante tanto a posição dele junto ao Fora do Eixo, como a posição dos Fora do Eixo junto a determinadas questões estéticas e até a determinadas questões políticas, sabe? Então eu acho que é bem interessante que ele fala nesse sentido de juntando com o pós-rancor do Cláudio Prado, juntando com o nosso entendimento mesmo de como perceber o sentido antropológico dessa coisa toda que nós estamos fazendo, que é mais do que música, é esse questionamento mesmo, é não ficar parado, é não se amedrontar, não deixar de opinar, saca? Recentemente teve um debate lá na lista sobre como que nós temos que lidar com o jornalista X, sabe, que nós temos que qual que é a nossa reação com o jornalista X, com o jornalista Y, e a posição do Alex foi bacana nesse sentido de: olha, galera, mesmo eu sendo de uma outra geração aqui, eu acho que não dá para vocês jovens aí estarem temendo nada. Então, assim, é sempre bacana ter uma galera que já viveu todo um processo anterior ao nosso, para nos fazer entender também que nós não estamos inventando roda, mas ao mesmo tempo para mostrar que a gente conseguiu colocar, sabe, a roda para andar de uma maneira mais rápida, mais bem definida, saca? Mais organizada, e com certeza absoluta nisso a gente prática, tem conseguido apresentar. Hã? Que você disse, falei, prática, eu acho que é uma coisa que, assim, eu disse da questão de realização, de prática, que é uma coisa forte do circuito, né? Esse espírito de realização, de together, assim, da coisa acontecer, né? Assim, eu acho que em muitos casos a discussão cai no campo da não realização, assim, né? De quem está debatendo não. Eu acho que o que acaba criando lastro nosso é a compatibilidade entre teoria e prática, assim, né? Eu acho que o nosso grande diferencial é esse aí. A grande maioria dos mods, eu discuto bastante isso com a galera da CUFA, né? Que eu sempre converso com a CUFA. CUFA, no debate conceitual que a gente vai analisando os prós e os contras, né? Talvez uns prós que a gente tem é que por grande parte do movimento vir de classe média, sabe, que é um movimento que às vezes, quando decide vir para cá, sabe, ele minimamente tem ali o almoço na casa da mãe, sabe, que ele tem o jantar, ele pode fazer uma faculdade, sabe, que ele estudou em melhores colégios, sabe, que a galera da CUFA já tem mais dificuldade disso, porque os caras têm que ganhar grana, então mesmo se entra para trabalhar na CUFA, vai ter que ter um salário, alguma coisa nesse sentido. Mas em contrapartida, os nossos quadros também, eles têm mais dificuldade de se manter no trem, assim, de ficar. Porque assim, se o cara está no ponto fora do eixo, é porque ele quer realmente estar. É porque é muito mais fácil para ele falar: não, eu não quero essa opção para minha vida, porque agora eu vou experimentar em tal outra coisa. Ele tem mais chances de errar na vida do que um cara na CUFA. Então, muitas vezes, o cara que está na CUFA quer sair da CUFA porque ele não consegue ver outras alternativas. A gente conseguir fazer com que o nosso quadro se mantenha, às vezes é mais difícil, porque o cara pode ter mil outras alternativas na vida para ele escolher. Então, quando o cara se mantém, ele se dedica intensamente a isso. É porque ele quer realmente. Então, nós temos um banco de estímulo muito sólido nesse sentido. É porque o cara realmente optou, porque mesmo ele tendo mil outras oportunidades, é aquela que ele quer fazer, saca? Não é a única da vida dele, mas é a que ele escolheu. E por ser a que ele escolheu, velho, ele se dedica absurdamente para fazer a coisa que crescer. Então, isso reflete diretamente, sabe, nessa prática nossa, nessa praxis de ir de forma empírica aprendendo os próximos passos e cada vez mais estudando coisas que já aconteceram para misturar e estabelecer um equilíbrio. E falando do Alex também, vale lembrar que amanhã ele estreia o blog dele no, na Agulha, que faz hora que já era para estar estreando, e amanhã ele estreia, então a gente vai poder estar em contato ainda mais próximo com ele no dia a dia, já que ele tem deixado claro que pretende atualizar com uma certa frequência, né, Alex? Acho que o Alex... É, já tenho, eu já tenho ali uns seis textos na fila para serem escritos depois desse primeiro, né, que tem a ver com a circulação que eu fiz nessas últimas semanas, passando por Macapá agora, 3 dias atrás, antes pelo Conexão Vivo em Belém e em Salvador, e aí por uma série de... aqui em São Paulo, entre essas coisas, o Observatório, né, e aí eu vou fazendo uma série de observações que eu quero botar em texto para ir alimentando essa discussão. Tem alguns tópicos muito interessantes que eu vou tratar na primeira semana ou nos primeiros 10 dias ali de blog, para ver se realmente eu transformo esse blog num veículo forte de discussão. É um blog um pouco pretensioso, nesse sentido de não ser só um relato do dia a dia, mas de tentar teorizar um pouquinho a respeito das coisas que eu tenho visto, tenho tido a oportunidade de ver nos vários estados. Bacana, a gente vai poder acompanhar esse... Perfeito, é legal isso que vai criando um contraponto, assim, que muito da experiência do circuito do começo foi muito calcado na prática, que nem a gente está falando, né? E eu acho que... eu lembro, assim, pelo menos quando... começando a conhecer e começando a trabalhar dentro do circuito há mais ou menos 2 anos, era muito isso de falar assim, não, pô, até de uma certa crítica, de certa forma, a São Carlos, é falar, não, vocês têm ainda um ranço de universidade, acadêmico e tal, e realmente a prática sempre foi algo muito mais forte no circuito, assim, e acho que é legal que agora comecem a chegar num certo ponto de equilíbrio, assim, né, de conseguir... a prática está intensa num ponto e começar a fortalecer esse campo intelectual, mais teórico, de certa forma, sobre o que está acontecendo também, inclusive como assim, elemento de retroalimentação para toda a história aqui. Bom, acho que a gente vai chegando nas considerações finais, na verdade. Agradecer aí a presença do Alex Antunes e do Pablo Capilé. Vocês fiquem livres aí para falar. Eu acho que é legal também instigar um pouco sobre os próximos debates sobre o mercado da música, que eu acho que não é só o mercado da música, né? Acaba vindo toda essa bagagem, todos esses assuntos que a gente está conversando agora sobre a identidade do circuito e sobre, não sei, toda o desenrolar dos novos caminhos que vão sendo cavados aí por os guerrilheiros da cultura independente brasileira, né? Começando com o Pablo, Alex, considerações. Eu quero aí, me galera. Despedir, na verdade, me despedindo já, na verdade, estou atrasadaço, tenho que pegar um avião para BH, amanhã é reunião da Rede Música Brasil, sabe que lançamento da Feira da Música Brasil lá em BH também, então eu deixo as considerações sobre os próximos debates para outra semana, posso participar também de novo, e um abraço para todo mundo aí, abraço Alex, abraço Jovem, abraço Paula, Camila, sabe que a galera aí do escritório Fora do Eixo em São Paulo, que também tá nessa força aí, eu tô correndo aqui para pegar o avião e a gente se fala depois. Um abraço. Um abraço, Pablo. Feliz aniversário. Não vou deixar esquecer que hoje é comemoração aí do seu aniversário. Valeu então, Alex, também. Vamos seguindo a sintonia aí, colaborando com... Fazendo minhas considerações finais, eu queria convidar quem não teve a oportunidade de ouvir as conversas desse último observatório, né, procurar ali o link e ouvir, porque foram conversas muito interessantes, né? E eu recomendo fortemente. É isso aí, o observatório está todo lá no foradoeixo.org.br/observatório. E eu queria também dar o endereço do blog do Alex Antunes, que vai chamar Sobre as Pernas, estreia amanhã no www.nagulha.com.br/sobre as pernas, né, Alex? Isso. Isso aí, a partir de amanhã. Amanhã estamos lá. Isso aí, jovem. Hoje acho que esse Ligue os Pontos. Aproveitando a. Vai, jovem. Não, só para aproveitando a deixa do. Divulgando os blogs também. Divulgar o blog que eu comecei a alimentar também no Portal Fora do Eixo, né? O / Jovem Palerose, também com. Tô contando bastante das experiências que da semana passada lá, né? Os diários do underground portenho aí, que um pouco do que o Gomes falou hoje, e eu acho que o Leandro, em alguma transmissão em breve, também chega com a gente para contar. E acho que a gente aproximar toda essa reflexão e toda essa vivência que a gente está tendo aqui dos nossos irmãos ali, que eles estão juntos e muita coisa para se somar nessa história toda. Então procura lá foradoeixo.org.br/jovempalerose e o blog chama A Máquina Esquizofônica. A Máquina Esquizofônica, então, do Jovem Palerose, também na rede social do Fora do Eixo, que inclusive ultrapassou essa semana os 1.000 usuários cadastrados na rede, que também acho que é um marco que vale aqui a gente citar nesse Ligue os Pontos, que termina agora e teve participação de São Carlos, em São Paulo, de Patos de Minas, em Minas Gerais, de Belo Horizonte, aqui também em Minas Gerais, e de Buenos Aires, de Cuiabá e de São Paulo, capital. Acho que foi o Ligue os Pontos com a maior participação de cidades. Corrija-me se eu estiver errado aí, jovem. Não sei se foi, mas e sempre buscando renovar aí, sempre buscando expandir o máximo possível. Valeu aí, Mi, também. Valeu, Paulinha, aí que tá na base total, não falou nada. Acho que pode dar um tchau junto, né, Paula? Paula que em toda a pré-produção, produção e pós-produção aí do Ligue os Pontos. Eu acho que até daqui 2 semanas, então, a gente faz de novo, né? Buscando sempre manter atualizado, dar um F5 aí do circuito aqui nesse programa. Beleza? Beleza. Falou. Manda um tchau aí, Paula. Tchau! É isso aí, então a gente vai encerrar com os argentinos do Falsos Conejos, deixar uma playlist aqui pequena para os ouvintes curtirem um pouco mais de música boa e brasileira. Um beijo, jovem, foi um prazer fazer o programa com você. Nós. É nós. Solta o som, Didi. Rádio Fora do Eixo apresentou Ligue os Pontos. Todo circuito conectado ao vivo.